Bom, essa é só para descontrair. Candidata número 13 foi a uma escola e disse às criancinhas que iria responder perguntas. Uma levantou a mão e ela perguntou: qual o seu nome, meu filho? Ele disse: Paulinho. E qual é a sua pergunta? Eu tenho três. Primeira: onde estão os milhões de empregos prometidos na campanha presidencial passada? Segunda: quem matou o prefeito Celso Daniel? Terceira: a senhora sabia dos escândalos do Mensalão ou não? A número 13 fica desnorteada, ela quase sobe a serra, mas nesse momento toca a campainha para o recreio. E ela aproveita e diz que continuará a responder depois do recreio. E após o recreio, a número 13 diz: ok, acho que eu ia responder perguntas, mas quem tem pergunta mesmo? Um outro garotinho levanta a mão e ela diz: qual é o seu nome? Joãozinho, você tem perguntas? Sim, tenho cinco. Primeira: onde estão os milhões de empregos prometidos na campanha presidencial passada? Segunda: quem matou o prefeito Celso Daniel? Terceira: a senhora sabia dos escândalos do Mensalão ou não? Quarta: por que o sino do recreio tocou meia hora mais cedo? E a quinta: cadê o Paulinho? Bom, será que eu vou sumir depois dessa gravação? Eu sei que eu pensei nisso 45 vezes. E que Deus nos abençoe. Até a próxima!